acertou aliviando os pensamentos das decepções que tem em todo momento. Acende o incenso só pra relaxar, mas pensa nos irmãos que estão a se matar. O bagulho é muito doido, é muito sinistro, vacilou na quebrada. Vai pro jazigo, porque assim é que é, infelizmente é assim. Eu lembro dos políticos que vieram aqui, fizeram várias promessas que ia melhorar. As ruas e os becos não iriam alagar. Gravataram, filho da puta, enganaram nosso povo. Um dia eu volto aqui pra pedir voto de novo. Aí é minha vez, eu vou te torturar pelo voto da Dona Maria. Vou te faquear, quero sentir o prazer de ver teu sangue escorrer, teus olhos revirar tipo uma onda no mar. É meu pensamento maldoso, maligno. Tem que sobreviver abaixo do ridículo. Assim vou vivendo entre fé e desespero. Às vezes acordo e caio de joelho. Com muita fé eu faço oração e peço a Deus pra nos dar proteção. Pra molecada que dorme ao relento, que tem o cobertor só de sofrimento. Pra menina que não teve uma boneca pra poder comer, tem que abrir as pernas. Pro pai de família que não tem o almoço, que sai pro sinal e mata de desgosto. Oh meu Deus, muda esse mundo. Quem vive na terra fria tá acostumado com o absurdo. Quem te implora, o vagabundo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Belém do Pará, situado em cima do mapa, terra firme no terror, sempre se destaca. Toda periferia é sempre sofredora, enquanto o playboy continua numa boa. Dentro no chuoso condomínio fechado, o dinheiro no cofre tá sempre amontoado. De Rolex eterno, comprado em Nova York, uísque há 12 anos, do tipo Johnny Walker. O carro é importado, do estilo limousine. A mulher com chofé se diverte na suíte. Seu filho com um game de última geração, moleque periférico, brinca com oitão. Seu único brinquedo, parceiro e protetor, se a arena é a boca, ele é gladiador. Sem nada pra brincar, ele cresce revoltado. Onde ele vive é violência por todo lado. Tiros e gritos na madrugada é normal, infelizmente, mas o irmão coberto com jornal. A periferia na madruga é sempre violenta, vacilou, levou pipoco. Essa aqui é a sentença, o governo não investe em lazer, educação. O orc vem aqui, só deixa o corpo no chão. Enquadra sem saber quem trabalha e quem é bandido. Antes de revistar já sai primeiro tiro. Depois Dona Maria só tem a notícia que o seu filho foi morto pela polícia. Se destaca no jornal mais um funeral. Nas quebradas periféricas a polícia é letal. Em qualquer setor os casos são iguais, seja na guerra ou pelo grito de paz. Vamos se unir pra poder revolucionar. Paz e progresso não importa o lugar. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor. Vagabundo, estilo guerreiro, queria o poder pra mudar o meu setor.